ei-los fugindo delas, galopando. La tarkubu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Foi-lhes dito: não galopeis e retornai à opulência em que vivíeis e a vossas vivendas para serdes interrogados. Disseram: ai de nós, por certo, fomos injustos. E não cessou de ser essa sua lamentação até que os fizemos como que ceifados, extintos. E não criamos o céu e a terra e o que há entre ambos por diversão. Se houvéssemos desejado tomar um entretenimento, havê-lo-íamos tomado de nossa parte se houvéssemos querido fazê-lo. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Mas arrojamos a verdade contra a falsidade, então esmaga e ei-la nula, e ai de vós pelo que alegais. وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. E dele é quem está nos céus e na terra, e os que estão junto dele não se ensoberbecem diante de sua adoração nem esmorecem. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Glorificam-no noite e dia, não se entibiam jamais. Será que tomaram eles deuses da terra, os quais ressuscitam mortos? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Houvessem ambos outros deuses que Alá, haveriam sido ambos corrompidos. Então, glorificado seja Alá, o Senhor do trono, acima do que alegam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ele não é interrogado acerca do que faz, enquanto eles serão interrogados. Am ittakhadhu min dunihi alaha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Ou tomaram além dele deuses? Dize, Muhammad, trazei vossa provança. Esta é a mensagem de quem é comigo e a mensagem de quem foi antes de mim. Mas a maioria deles não sabe a verdade, então a ela estão dando de ombros. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não existe Deus senão eu. Então, adorai-me. وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. E dizem: o misericordioso tomou para si um filho, glorificado seja ele, mas eles são seus servos honrados.